fucking famous, fucking famous. Quem foi, foi, quem ficou pra trás já era. Os mano da minha quebrada não tem boi. Tamos aí, conexão maioria, plantando e vivendo independente na periferia. Guerras, conflitos, viver é difícil, por isso estamos aqui envolvido. Penonivo, não existe paz no mundo, o rap tem que estar em ação. Por isso estamos mostrando como faz a união, muita harmonia, desfrutando com a vida. Deus criou o mundo com muita sabedoria, deu uma íntima oração ao nosso Criador. Em perfeita paz com o grande Senhor, é provável que você já tenha verificado. Olha ao seu redor e vê que está tudo errado. Porra, pare e pense um pouco. Tem mano que está com a corda no pescoço, sufoco. Eu só lamento, vivendo que nem penetra. Cutucou com vara curta, seguramente aberta. Não adianta se esconder, vai ter que me ouvir pra entender que o barato é esse aqui. Então reajam como homem, ré. Fiquem firmes. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Só os guerreiros sentirá que Deus existe. Quanto sofrimento, lágrima e ódio. Então reajam como homem, ré. Fiquem firmes. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Só os guerreiros sentirá que Deus existe. Quanto sofrimento, lágrima e ódio. De mim ou de você, você já tá pego. E preso pra você, não, não é mais segredo. Rodando na boca, andando a mil, mandando sua família pra puta que pariu. Perdeu sua cabeça, é, usando pedra. Agora vegetando, pagando aqui na terra. Perdeu o respeito, o amor da favela. Agora o Zé Povinho e deu uma goela. Poucos acreditam na sua vitória. E se não tem fé, aqui não tem glória. Aproveite sua sorte. Estou do seu lado, não seja ladrão. Retrato falado, revolta, derrota, desanimador. Cobiça, inveja, ódio, rancor. A vida na real é dramática. Assalto, sequestro, roubo, injustiça, polícia, ladrão aí. Certo, errado, vingança, o pobre, baralho, marcado. Então reajam como homem, ré. Fiquem firmes. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Só os guerreiros sentirá que Deus existe. Quanto sofrimento, lágrima e ódio. Então reajam como homem, ré. Fiquem firmes. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Só os guerreiros sentirá que Deus existe. Quanto sofrimento, lágrima e ódio. Estou sentindo, o mano aqui dando exemplo. Estou vendo a paz, a união no pensamento. É certo, prossegue a vida como ela é. Calma, suavemente a sua alma. Refresque sua mente, dê valor a nossa gente. Vai vendo, ré, o mano aqui fazendo rap. Refletindo, denunciando o que acontece. Então sente, porque eu sei que de repente alerta vermelho, os homens vêm de preto. Pega a viela, sai batido, sujo. Trilhei outro caminho, meu Deus, que sufoco. Me deu vida de novo e o tráfico tá na mesma ponta a ponto. Reflete, espelho pra molecada, não é certo. Então curte, várias famílias que se ilude, sim. Momentos difíceis na vida já passei, mas aí, tô aqui com força, eu lutei. Resisti e registrei, faça isso também. Pode crer, tô firmão com consciência, irmão. Aí dedique essa vitória a todo sangue bom. A todo sangue bom, a todo sangue bom. Então reajam como homem, ré. Fiquem firmes. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Só os guerreiros sentirá que Deus existe. Quanto sofrimento, lágrima e ódio. Então reajam como homem, ré. Fiquem firmes. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Só os guerreiros sentirá que Deus existe. Quanto sofrimento, lágrima e ódio. Então reajam como homem, ré. Fiquem firmes. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Só os guerreiros sentirá que Deus existe. Quanto sofrimento, lágrima e ódio. Então reajam como homem, ré. Fiquem firmes. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Só os guerreiros sentirá que Deus existe. Quanto sofrimento, lágrima e ódio. Lágrima e ódio, chega, respeita. Lágrima e ódio, chega, respeita.